Nós temos os cinco livros que criam uma escada, um progressivo. O primeiro livro trata da batalha entre o ímpio e o justo. Por mais que Deus tenha reunido salmos espalhados por 1000 anos, 2000 anos, o Senhor fez algo perfeito. O primeiro livro, que vai do capítulo 1 ao capítulo 41, fala sobre a batalha entre dois caminhos, o caminho do ímpio e o caminho do justo. O segundo livro, os exílios do homem e o reino messiânico. O terceiro livro, que é um conjunto de salmos, onde está nele o Salmo 78, que é o centro dos salmos, relembrando e meditando o passado do povo de Deus. Quarta escadinha aí no crescente, a alegria dos poderes de Deus. E por último, o clímax da subida com Deus, louvor e adoração, culminando no Salmo 150, louvai ao Senhor. São dados da construção do texto sagrado que revelam que é sagrado, que é divino, que apesar de Deus ter usado homens no decorrer dos anos, ele interferiu e ninguém pode questionar isso. Até na hora dos concílios em que decidiram que livro vem, que livro não vem, que livro entra, que não livro não entra, houve uma intervenção sobrenatural do Espírito Santo dizendo: esse é aqui, esse é ali, agora esse não, isso não, comprovando a santidade do livro sagrado, a Bíblia Sagrada. E eu queria parar, se eu pudesse, em todos os salmos. Mas hoje nós só conseguimos caminhar superficialmente sobre o Salmo primeiro, que é exatamente o início desse primeiro livro que trata desses dois caminhos, do justo e do ímpio, que é o primeiro salmo e que resume os ensinos bíblicos. O propósito de Deus em Jesus é trazer a revelação do seu amor a ponto de ficar muito claro para mim e para qualquer pessoa. Eu tenho dois caminhos, o caminho do ímpio e o caminho do justo. Eu é que vou escolher um desses dois caminhos. E o fato de eu não decidir já declara que eu escolhi o caminho do ímpio. Porque o caminho do justo é um caminho de decisão pessoal, como estamos estudando na escola de discípulos. Você pode baixar as lições pela internet. Temos lá a escola de discípulos e você estudou hoje ou vai estudar quarta-feira agora a questão da salvação que só vem por arrependimento. É um caminho que eu tomo, eu me arrependo do meu caminho e entro pelo caminho do justo. E nós vemos no primeiro versículo, o Senhor diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Há uma progressão na forma, no estilo de Deus comunicar essa verdade. Bem-aventurado o homem que não anda. Segundo, que não se detém. E terceiro, que não se assenta. Diga comigo: andar, me deter e me assentar. Como isso revela? De uma forma simples, irmão, o caminho de desvio de cada um de nós. Ninguém se assenta de cara. Ninguém se assenta na roda dos escarnecedores de imediato. Ninguém se torna um zombador dos preceitos de Deus da noite para o dia. Todos que se assentam na roda dos escarnecedores, todos que começam a criticar, a zombar o reino de Deus, as obras de Deus, a menosprezar os princípios de Deus, o povo de Deus, a igreja de Deus, começou com um andar, começou andando. Ah, hoje, amanhã, não, daqui a pouquinho, não. É uma coisa simples, sutil, de andar no caminho dos pecadores. Por isso o Senhor vem e diz assim: bem-aventurado o homem que não anda nesse caminho. Porque se ele começar a andar, ele vai ser tentado a se deter. Ele vai andando, uma hora ele para nesse caminho. Uma hora ele não quer muito mais orar, uma hora ele não quer muito estudar a Bíblia, uma hora ele diz que está cansado, ele diz que está atribulado, ele não está conseguindo, é muito problema no trabalho, eu não consigo mais ir ao culto, eu preciso de um tempo. Parou no caminho dos pecadores. e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O andar eu posso dominar. O deter eu já não posso tanto, porque se eu estou andando, eu não posso garantir que não vou cair na tentação de me deter naquele atrativo do caminho de pecadores. E o me assentar, eu já não tenho domínio nenhum mais, porque se eu me detive, eu acabo me assentando em meio aos escarnecedores. E o segredo está na primeira palavra, bem-aventurado. Diga, bem-aventurado. Bem-aventurado é traduzido para nós aqui por feliz. Feliz é o homem, né? A versão NVI, põe por favor. Feliz é aquele. Mas na sua essência, a palavra usada aqui no original não é feliz, não é bem-aventurado. Numa tradução é achar, que significa em marcha. Poderíamos dizer assim, não para. Não para o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não para, ele continua num crescente, avançando, conquistando, prosperando. Ele nunca para. Há um autor que eu gosto muito de estudar, gosto muito de ler, e se você tiver oportunidade, você pode adquirir um dos seus livros. Ele traduziu vários livros da Bíblia diretamente do hebraico para o francês. E numa tradução ampliada, segundo o entendimento de um judeu. E esses livros foram traduzidos para o português. E o autor se chama André Chouraqui. E ler os textos bíblicos nessa tradução de André Chouraqui amplia o nosso entendimento de algumas coisas. Então ele diz, em marcha, o homem que não vai ao conselho dos criminosos. Não se detém na estrada dos faltosos e não habita no habitat dos zombadores. Em marcha significa, ele vai se aventurar, ele vai entrar pelos caminhos da sua vida, ele vai enfrentar os desafios do dia a dia e vai continuar, nada o deterá, ele não se frustrará, ele não ficará agarrado em lugar nenhum. Em marcha é o homem que não se detém na roda dos escarnecedores. E eu e você precisamos parar diante do Senhor, honestamente, e dizer, Senhor, me mostra aonde, porventura, na minha amizade, ou nas minhas amizades, nos meus procedimentos, nas minhas atitudes, eu estou já andando no caminho dos criminosos. Porque ímpio é uma palavra já de um conceito muito bem formado entre nós evangélicos. Ímpio é quem não é crente. Você não é crente? Não. Então é ímpio. Mas não. Ímpio na Bíblia é todo aquele que comete impiedades. E nós temos todo tempo, em todo lugar, muito crente cometendo impiedades. E se eu não cuidar, eu preciso ir para diante do Senhor e dizer, Senhor, eu cometi impiedades nesse dia, me perdoa. Não é nem o pecado, é a impiedade que é a sujeira que me leva a pecado. Então não é só o que não é crente, é aquele que é criminoso, fez algo contrário à lei. Ele cometeu um crime. Mas meu Deus, agora nós vamos chamar de crime. Cometeu um crime. O que, que você fez? Eu não li a palavra de Deus hoje e tomei decisões sem ouvir a voz de Deus. Ah, mas isso não é crime, assim, não. Deus sabe, a gente está nesse mundo. É um crime contra o reino do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor diz, eu não posso andar nesse caminho dos que cometem crimes. Porque se eu andar cometendo crimes, eu não estarei em marcha. Eu não serei bem-aventurado, eu serei aventurado, mas mal-aventurado, porque aventurado todo mundo tem que ser. Você tem que ir para casa hoje, você tem que se aventurar no caminho. Você tem que sair para trabalhar amanhã, você tem que se aventurar no caminho. Você tem que arrumar um comprador para o seu produto, você tem que se aventurar nesse caminho. Você tem que arrumar um emprego, você tem que conseguir aquilo. Nós temos o tempo todo que nos aventurar em alguns caminhos no dia. E nós não seremos bem-aventurados se nós vivemos essa vida aqui de quem anda, daí a pouco para e se deixar até se assenta na roda dos escarnecedores.